Elas também gostam delas. E quem não gosta? Elas também gostam delas. E quem não gosta? Elas também gostam delas. Elas também gostam delas. Elas também gostam delas. Elas também gostam delas. Elas também gostam delas. Elas também gostam delas. Elas também gostam delas. Elas também gostam delas. Elas também gostam delas. Diz, diz, diz. Elas também gostam delas. Nós não tamo nem aí pros pelas. Nem aí. Meus comparsas gostam mesmo é delas. Gente adora. Gordas, magras, pretas ou branquelas. Vem, vem. Peles vermelhas ou amarelas. A fantasia é duas donzelas. Fazer magia com diversas ervas. E já que os meninos são insensíveis, pregos. E as amiguinhas têm seios incríveis. Ela arranha, ela apanha, ela morde, ela lambe, ela grita, ela grita, ela grita. Ela nu insinua sob a luz da lua e sua amiguinha se agita. E elas me fazem um homem feliz em seguida. Elas se descobriram e agora só gozam da vida. Não sou do Ibama, mas na minha cama crio essas duas periquitas. Não chega a ser pecado, meninas, então não fiquem aflitas. Me gusta marihuana, la plata e muchachas bonitas. Me gusta marihuana, la plata e muchachas bonitas. Elas também gostam delas. Elas também gostam delas. Elas também gostam delas. Elas também gostam delas. Elas também gostam delas. Elas também gostam delas. Elas também gostam delas. Elas também gostam delas. Elas também gostam delas. Elas também gostam delas. Elas também gostam delas. Elas também gostam delas. Elas também gostam delas. Elas também gostam delas. Elas também gostam delas. Elas também gostam delas.